Alexander, Mike X-ray Delta. Possível Mike X-ray Delta. Mike X-ray Delta solicita autorização de reboque da posição 14 na remota até a ponte 7 do Grand Park. Está autorizado, Mike X-ray Delta. Ok, obrigado. Autorizado, reporte táxi no 271. Reportado táxi, gol 271. 271 para o táxi, está com 1950 a bordo, 3:20 autonomia, tendo no Salvador. Táxi livre, ponto de espera no 0, índio Alfa, cruze pronto para decolagem, 1271. Índio Alfa, cruze pronto, ponto de espera, 1271. Bom dia, Oceaner 6251, informação Golf, solicito autorização para Guarulhos. 6251 para Guarulhos. Será coordenado o minuto cópia na 251? Obrigado. Livre Linhares decolar da 1-0, vento é calmo, 1-2-7-1. Livre Linhares decolar o 1-2-7-1. O 271 decolou os 1-3, chama agora o controle em 119-35, um bom dia. 119-35, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gol 271, decolada 1-0, saída pouca transição Aracaju. Gol 1-271 no contato radar na decolagem, suba para o nível 390 na saída pouca transição Caju. 390 pouca Caju, 271. Da Bridge, onde intercepta a Pezulu 1-0, confirmando a Pezulu 1-0. A frequência do controle em 119.35. Seu código transponder 5025 ou Xaner 6251. 6251 autorizado para Guarulhos, nível de voo autorizado 360, decolagem da pista 10, saída da EL, Leda Bridge e Alfa Zulu 10. Conforme o plano, saí, controle de saída 11935, transporte 5025. Correto, informe pronto para puxa assinamento 6251. Tomara. Solo Salvador, Mike X-Ray Delta. Prossiga. X-Ray Delta informando o término do reboque na ponte 7. Gente. Obrigado, bom dia. No 271, conforme instruções do Centro Recife, está presente para autorizar do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 271. 271 no chamador centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 45, alterna 2685, bom dia, 271. Bom dia. Bom dia, seu 3601, informação Golf, autorização Congonhas, seu 380. Ok, 3601, já tem para autorizado 36, aceita? 360, ok. Fiscal Congonhas 360, decola da 10, com primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde interceptará Pesulu 16, e após seguir conforme o plano. Frequência do controle 11935, seu transponder 5021 no TAM 3601. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decolada mesmo, terceira da El, Leda, Brice, repressor 16, conforme o plano, 1935, controle 5021 no transponder, TAM 3601. Conforme pronto, puxa o acionamento 3601.